Super Controle. Let's ride. Fight. Estamos começando mais um Super Controle Podcast. Aqui é Matheus Six e, querendo ou não, eu sempre quis ser um jornalista de games. Aqui é o Julie e eu queria ser jornalista pra trabalhar com a Marjorie Bros. Forte abraço! Mas infelizmente ela não existe. Então... Mal sabem vocês que era uma velha. Já a gente entrevistou o Baby Betinho uma vez. Aliás, deixa eu abrir aqui um colchetes, né? Um parênteses colchetes chaves. O cast perdido que está no site faltando, do 35 pula pro 37, que é o 36 Elder Revistas, que é a nossa entrevista com o Baby Betinho. Ele está sendo resgatado e logo estará de volta no site. Como é que era o nome do Baby Betinho? É o Roberto Carnicelli. Roberto Carnicelli, isso mesmo. Isso aí. E Diego, se apresenta aí, Diego. Bom, aqui é o Diego e eu nunca quis ser jornalista a não ser de games. Olha aí. Muito amor, né? E temos dois convidados ilustríssimos para falar dessa profissão que todo mundo aqui deseja ser um dia. Ou no inconsciente coletivo aqui, pessoal. Ou já quis, né? Já quis. Desistiu. Quem sonhava lendo na cama, né, aquela gamers lá e dizia, meu Deus, esses caras devem manjar muito. É verdade. São nossos heróis. Então temos Caio Corraine aí do Arena Turbo. Exatamente, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E a minha frase é a seguinte: não transforme o seu divertimento no seu ganha-pão. Olha aí. Que medo, hein, cara? Eu já fiz isso quando eu era dono do Amazonas. Era uma merda. E outro convidado, super convidado dessa vez, né? Renato Bueno, cara. Hoje trabalhando aí, né, editor do Kotaku. Pô, obrigado pelo convite aí. Te acho bem legal isso que... essas discussões que vocês promovem aí. Acho bem bacana. Olha aí, isso que é bonito. Mas tudo depois da leitura de e-mails. Então, leitura dos e-mails. Diego, chama aí. Tá bom, vamos lá. Então, estamos começando mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle Podcast. Estou aqui com três pessoas muito diferentes que nunca mais apareceram nesse site aqui. E duas delas são novidades. Então, temos algumas notícias e recados importantes para dar. Então, gente, não vai ter e-mails. Então, são recados muito importantes, como já foi falado até no Twitter aí do Super Controle. Então, vamos às notícias boas. Primeiro, eu gostaria de apresentar os nossos novos participantes aí do site, Matheus e Érico. Olha ali, cara. Se apresentem aí, pessoal. Bom, eu sou o Eric e eu acho que Mônica do Castelo do Dragão é o melhor jogo já criado na face da Terra. Eu também acho. E o mais difícil. Eu sou o Matheus, eu nunca joguei esse jogo aí, maluco, que deve ser excelente pelo que o Eric tá falando. E eu acho que o melhor jogo do mundo é Final Fantasy IX, como eu já falei, né, com a banda do Six. Ai, cara. Que tristeza. Matheus com o cara do rabinho. E temos um participante aí que voltou ativo agora em todos os podcasts, ele vai estar presente. E aí, Frajola, tudo bem, cara? Quanto tempo? Pois é, saí do baú, do fundo, tô aí, voltando, e pra defender meu Final Fantasy querido, tá? Final Fantasy VIII, né? Isso aí, Final Fantasy VIII. Em especial o 8. Ele tá sempre do lado do meu travesseiro. Na verdade, ele dorme debaixo do travesseiro. Nossa senhora. Então, né, eu tenho alguns recados aqui importantes para dar. E o primeiro deles, cara, é... vamos começar com as boas notícias do site, né? A primeira boa notícia, além desses novos participantes ativos aí, que vão participar dos podcasts agora sempre aí que possível, vão participar das colunas e tal, que é o Matheus e o Érico, ele aí, pra quem não conhece eles, eles trabalhavam no Tudo no Pote. O time Super Controle tá crescendo, hein? É verdade, cara. Alguns saem, outros entram, né? Fazer o quê? Ah, não. Quem sai é porque é perdedor. Então, né, cara? Vamos lá, então. A primeira notícia aí, bacana, além da participação deles, é que o podcast agora, amigos, atenção, será semanal. Ó, oh, sim, podcast. Oh. Essa ideia veio do Matheus aí, ele disse, ah, eu sentia falta de ouvir a voz de vocês toda semana. Então a gente pensou bem aí, vamos fazer um podcast semanal, mas ele não será aquele podcast com temas principais, estudados e tal e coisa, né? Podcast esse estudado, talvez então, ser quinzenal, vai continuar quinzenal. Mas na quinta-feira que não tem esse podcast, vai ter o podcast semanal com os jogos que a gente tá jogando aí, né? As nossas jogatinas, aí a gente vai comentar um bate-papo assim com o pessoal do site e convidados. Então, pra quem pediu, tá aí, né? Então, obrigado, Matheus, por essa ideia que foi genial. Ó, sim. Não, é que a ideia era mais ou menos assim, tipo, o Super Controle nunca tinha um espaço assim pra divulgar o que a galera tava jogando, né? Você queria. O pessoal ficava curioso de saber, ué, o que, que o pessoal tá achando desses novos jogos, etc. Tal. E às vezes você não preparava um cast especial pra todos os jogos que a gente tava jogando. Então, mata dois coisas com uma cajadada só, que a gente consegue colocar o cast semanal, sem dar tanto trabalho de pesquisa, assim, e consegue acompanhar o que o pessoal tá jogando pra gente divulgar pros ouvintes. Pois é, né? É isso aí mesmo. E agora, como o Frajola também comprou um videogame da nova geração aí, finalmente. É verdade, dois, né? Ele comprou meu PSP também. Ah, é verdade. Olha ali. E aí, tá 90% então. 90% pago, hein? 66, meu jovem. E aí também, né? Além dessa ideia do Matheus aí, a gente tava pesquisando naquela pesquisa que a gente fez na promoção da Próximo Games. Que a gente pediu o que o pessoal queria: se queriam mais podcasts, queriam mais colunas em vídeo e tal. E aí veio essa ideia, a gente juntou tudo e aí resolvemos fazer podcast semanal. Então, pra quem queria aí, quinta-feira agora, sempre dia de Super Controle. É isso aí. Então, essa foi a primeira notícia muito boa, né? Mas, em compensação, né, temos uma notícia triste para dar, que é o término de algumas colunas do site. Que, enfim, né? Já que o podcast será semanal, aí algumas colunas vão terminar, que é o Já Paixão, coluna do Fuca, a World Map também vai para o limbo. O Bold Six também, já não tenho mais muito tempo para editar, então ele vai ser terminated, vai ter mais esse mês aí de outubro, essas colunas. E também a Julius Fight Club aí vai para o limbo. Então as colunas dos podcasts principais aí não farão mais parte do site. Em compensação, também temos a coluna do Alex, vai continuar, as do Diego, a coluna da Liz também tá aí, boa, as duas da GG, né, o Soundtest da GG e o Little J versus The Game Music. E também temos a nova coluna aí do Matheus e do Eric, que eu pedi pra vocês falem um pouco mais sobre o que vai ser essa coluna de vocês aí, cara. Então, a gente tava pensando em fazer um espaço pra gente falar mal dos jogos, não, brincadeira. a gente queria um espaço pra gente discutir alguma coisa, uma coisa mais rápida, que não precisa de um podcast, mas algo que a gente possa discutir algum assunto. Na verdade, a nossa coluna vai depender um pouco dos chapas aí, do que eles vão achar, que a gente vai tentar lançar alguns pilotos pra vocês, e cada piloto desses vai ter uma proposta. A gente vai explicar direitinho quando eles saírem, e aí o pessoal que vai escolher, na verdade, o rumo que essa coluna vai tomar, pra gente conseguir fazer um conteúdo que some ao site e não seja apenas mais uma coluna que a gente vai deixar ali escondida, entendeu? Exatamente, é quase um reality show. Quase um reality show, exato. Eles vão eliminar. Eles botam no paredão, Bom, ele pode eliminar o Eric, pode eliminar... Não, não pode. A gente pode... Não, então, né, aí a coluna do Eric, do Matheus, então terão algumas colunas mensais. E como já falei, vão se manter no site. E também o review e o preview, a gente vai dar um jeito de mudar eles, porque eles são quinzenais na sexta-feira, né? E a gente não vai fazer só review, o preview, a gente vai fazer um heads-on aí. Quem quer falar do jogo tá liberado aí, todos os participantes do site aí. Sei lá, se o Frajola comprou, sei lá, Dead Space 2 agora, ele quer falar um pouco assim, das primeiras impressões, aí ele fica livre pra falar. Pode ser uma coluna em vídeo, em áudio, em texto. Então a review aí vai continuar, ela vai se manter, mas vai mudar o foco aí. Vão ser vários reviews, heads-on, primeiras impressões, então tá liberado. E outra coisa que vai mudar também é o retorno hype, que a gente tava pensando e não tem muito trailer de vídeo bom saindo, então ela vai se tornar quinzenal na segunda-feira. E aquele papo lá de quinta semana do Super Controle, que o pessoal tava acostumado com os minicasts, aí caiu fora, né? Porque agora todos os podcasts serão semanais, as quinzenais. E outra coisa, né, o pessoal deve estar meio preocupado que essa agenda aí deve estar meio esculhambada, né? É até uma vergonha aí, porque o Matheus e o Eric estão entrando agora e o site tá meio boneco fora do lugar lá em cima, o layout tá meio estranho. Então, em dezembro desse ano ainda, não se preocupe, o Super Controle vai mudar o layout aí, vai mudar tudo pra melhor, as colunas vão se atualizarem. Então, agora nesse mês de outubro e novembro vai ter essas novidades todas aí, mas em dezembro vai estar tudo bonitinho, tudo lindo, tudo novo, então aguardem até dezembro. É isso aí. Presente de Natal, né? É isso aí. Então, acho que esses são os recados, assim, e vamos ler alguns e-mails ou recados aí, já que não ficou muito comprido. Eu quero ressaltar aí os recados desse último podcast, que o Frajola aí, não sei se ele escutou, mas teve uma pessoal chamando o Caio aí de racista por causa do GTA, cara. Isso que ele falou, né? Não estou sendo racista, mas... Que o Caio, ele não gosta do GTA San Andreas, né? E aí ele comentou lá que não gosta do Nigga Style do pessoal. E, cara, teve muita gente comentando aí nos comentários aí, 190, 180 e poucos comentários. E muita gente falou mal do Caio, coitado. Eu acho que ele é o segundo participante mais odiado depois do Não, é fácil isso. Só gostar do GTA que é odiado. Muito fácil. Frajola, você gosta de GTA, Frajola? Não vou responder a vossa essa pergunta. Vai me tirar do sério logo. Olha, eu preciso falar que eu concordo com o Frajola. O GTA é um dos jogos mais chatos que tem na nova geração. Olha, cara, não, onde o cara já se viu trancado numa árvore. Não, teve aí bastante comentários. Eu gostaria de agradecer pra não passar em branco. O Thiago Charão aí comentou bastante. Aí o Alan Dries, aí o Léo Mexican, toda essa galera aí, o Diego, o Firclaw, o Folu, o Ricardinho Ventura sempre presente, aí o Rubinox. E não vou falar todo mundo, né? Mas valeu, gente, pelos comentários. É isso aí, é nosso feedback. E uma notícia de última hora aqui que recebi agora, olha só, gente, o Diego Domingues aí, o nosso leitor de e-mails profissional, ele vai estar aí na BGS pra fazer a cobertura do evento e pro Super Controle, vai ter fotos, vídeos e tal. Vamos ver o que vai rolar. Então, quem é ouvinte aí, quer chegar no Diego pra trocar uma ideia sobre o site podcast, fica à vontade aí. A gente pode até marcar alguma coisa bacana lá, vamos ver aí. Então, fiquem ligados no Twitter do Super Controle aí, que a gente vai ver aí o que pode fazer na BGS pra vocês, certo? Então, não vou falar muito mais, não, porque já tá muito grande isso aqui. Esse foi mais para dar recados. E galera, vamos voltar aí ao cast profissão jornalista de games, que também tem o Caio Corraína, mas dessa vez sem piadinha. Então, haters aí. Gonna hate. Um abraço pra vocês e um abraço para os novos participantes do podcast. Valeu, gente. Até semana que vem. Até depois. Voltamos à leitura de e-mails. Muitos e-mails. Muitos e-mails, como sempre. Vamos rapidão, então. Esse cast vai ser aquele cast clássico, vai ser aquele cast de profissão. Mas essa é uma profissão que tem a ver, né, com a gente, porque jornalista de games. Todo mundo quis ser. Quem todo leu? Todo mundo quis ser. Quem leu desde a Super Game, desde a revista Videogame, estava querendo ser jornalista de games. Temos aqui dois profissionais para nos deleitar como é esta vida. Vamos ser algumas perguntinhas aí para eles, mas tentaremos entrar num bate-papo durante esse podcast e não focando só em pergunta e resposta, né? Com certeza. Mas eu quero perguntar para vocês dois primeiro. Nossa, essa não tá na pauta, né? Olha aí. Porque na minha infância, para mim, eu vi aí o pessoal fazendo as revistas, como tu falou, né? Gamer, Super Game Power, Ação Games, sei lá quantas revistas que tinham, né? Cara, vocês só jogam um videogame e começam a escrever? Como é que funciona isso? Cara, é assim, é engraçado, porque quando você pensa, eu mesmo que sou uma das pessoas que... Eu sou um dos mais novos jornalistas de games. Eu tô trabalhando na área só há 4 anos. E... O Renato, ele tem muito mais caminho do que eu, ele vai poder falar muito mais, que ele tem muito mais bagagem do que eu. Mas assim, o jornalista de games, ele é basicamente um jornalista de entretenimento normal. Então, não é o jornalista de cinema, ele não só assiste filme. O jornalista que, tipo, de música, ele não só ouve CD. Ele faz tudo o que um jornalista faz. Então você vai, tu cobre as notícias... tu vai em lançamento dos jogos, você cobre evento, você entrevista os produtores. Então, você faz uma série de coisas e, querendo ou não, jogar é só mais uma delas e é uma bem pequena delas. Então, nossa, vocês devem jogar o dia inteiro, mano. Tipo, essa é a minha cabeça. Eu também pensava assim antes de começar a trabalhar. Cara, você deve jogar pra caralho, tipo... Jornalista bom que sabe todos os fatalities do jogo. Não é isso, velho. Tipo, o jornalista, ele tem que fazer... Ele é um profissional normal. Tanto que eu, antes de começar a trabalhar com videogame, eu trabalhei em outras editorias. Eu trabalhei até com polícia. Eu Olha cobria... Aí, eu polícia, cobria né, a editoria de polícia pro Diário do Grande ABC. Então, a diferença pro jornalista de games é que você tá falando sobre realmente uma coisa que você... gosta, pra ser uma coisa mais próxima, uma coisa que te dá prazer e que você faz nas suas horas vagas, então é mais fácil falar sobre isso, mas você faz as coisas que qualquer outra pessoa que cobre qualquer outra coisa faz, então você vai, você corre atrás de informação, confirma isso, liga pra tal, entrevista nego, então tipo, jogar é só uma das pequenas coisas que você faz na sua rotina. A gente fala mais sobre videogame do que joga, propriamente dito. Exatamente. Mas tem essa ideia, né, de que, pô, jornalista de videogame só joga videogame. Aí eu digo, pô, então o jornalista de política só fica roubando o dia inteiro e o de cinema foca o dia inteiro, né? mais ou menos esse o raciocínio, né? Porque... É, não sei se comum é mais ou menos esse mesmo. É, ainda mais no Brasil, né? O público em geral conhece tão pouco assim dos games, eles vão conhecer menos ainda dessa profissão mais específica, né? Que é jornalismo de games. E isso acho que, pô, vai demorar um bom tempo pra mudar ainda, né? É, porque na pior das hipóteses sempre rende a piadinha do tiozão do escritório, né? Todo mundo tem um tesão por falar isso, né? Pra falar, ah, que vida boa. Você fica o dia inteiro jogando. Se a pessoa não falar isso, puta, ela não cumpriu as missões dela na vida. É tipo dizer que o cara, não, mas tu trabalha no computador, que coisa boa. Fica o dia inteiro sentado. É, mais ou menos isso. É, né? Mas eu gostaria de saber de vocês aí, primeiro, Renato, quando que vocês começaram e o que vocês fizeram pra chegar até onde vocês estão hoje? Bicho, o Renato vai ficar falando aqui umas 3 horas. Então, não, sem mano, o pior é que não, eu comecei em 2005. Eu sempre lia revista, né, quando era moleque e tal, assinava revista, lia pra caramba, e não pensava em ser jornalista na época, e muito menos jornalista de games, porque tinha aquela ideia de que, cara, você tem que ter nascido com todos os videogames e ter jogado todos os Zeldas, senão você nunca vai poder fazer nada disso, né? Tinha um teste pra ser jornalista, assim, tinha que... É, tinha toda tinha essa... Tinha jogos que tinha que ter acabado pra entrar. Exatamente. É, pra você ser ator pornô, você coloca o pau na mesa, pra ser jornalista você tem que fazer a lista, né? Já terminei. Fui fazer jornalismo sem pensar em games, foi mais ou menos no meio da faculdade que eu comecei a voltar pros games, assim, porque aí consegui um upgrade no PC, voltei a jogar uns bagulhos que falei, cara, isso aqui tá ficando bacana, né? Max Payne, Mafia, GTA, falei, cara, estamos indo pra um caminho legal. E aí eu vi que dava pra explorar muito esse assunto. Acabei fazendo um TCC sobre games em Bauru, na época, na Unesp. Eu conheci o Theo Azevedo lá, né? Ele já escrevia sobre games, então eu achava que o Theo era um cara de 45 anos. Ainda. Quando eu fui ver, ele estava no mesmo ano que eu, na faculdade, mas era uma outra faculdade, não era a mesma, né? E aí a gente começou a trocar ideia em 2005, em 2004 eu me formei, vim para São Paulo em 2005 trabalhar como designer na Folha de São Paulo. E eu me formei em jornalismo, né? Mas comecei trabalhando como designer. E no mesmo tempo o Theo veio para cá trabalhar na EGMPC e EGM Brasil, que era da editora Conrad. E aí me conhecendo, sabendo do meu TCC e tudo mais, e ele começou a me passar frila para EGMPC. Eu jogava mais no PC, né? Uhum. Ele começou a me passar review, então de review em review eu fui começando a escrever, depois passei a escrever matéria, passei a escrever para a EGM Brasil também, até que um ano e pouco depois eu saí da Folha e fui para a EGM Brasil, EGM PC, trabalhar fixo, né? Tu veio de um hobby, né, então, por assim dizer, que tu era pra ser designer da Folha e o pessoal foi te chamando ali, né, fazer os freela, o Theo. Isso. E aí tu foi curtindo e pegou esse lado, então, game lá. Vem uma coisa também que não era designer nem por formação e nem por dom, né, era porque quem era designer na faculdade, no curso de jornalismo, quem fazia design era quem manjava de computador, né, era simples assim, então, ah, tem que diagramar não sei o quê. Ah, aquele cara sabe de computador, dá pra ele. Sim. É um raciocínio sensacional, né? Uma coisa brilhante. E aí por isso eu virei designer por acaso. Mas foi divertido. Eu acho que também, apesar de não ter uma formação em design, acho que tem tudo a ver isso de imagem, de, né, videogame, imagem e parte visual é uma coisa muito forte. O Renato e Caio também, uma dúvida gigantesca que eu sempre ouvi é que jornalismo é um meio muito fechado. Tipo assim, todo mundo que queria me desencorajar falava assim, ah não, se você não for amigo do William Bonner, você não vai fazer jornalismo nunca, né? Essas asneiras assim. No jornalismo de games é a mesma coisa, o mercado ele é fechado, você tem que ter aquela rede de conhecimentos ou não? Basta ter talento e dedicação que tu pode entrar numa boa. Essa é uma ótima pergunta, assim, porque muita gente que hoje escreve, ou que já escreveu, que assim, o jornalismo de games, assim, ele realmente, você conta nos dedos das mãos quantos lugares bacanas que você tem pra trabalhar. E querendo ou não, você conhecer alguém que trabalha lá, você às vezes ter um contato, realmente te facilita a você, sabe, você dar aquele passo e você fazer isso. Mas eu, por exemplo, eu só comecei com jornalismo de games porque eu era muito fã de um blog, que era o Continue, do nosso querido Fábio Brat. E eu comentava muito no Continue. Eu comentava insuportavelmente muito. Tipo, cada post do dia tinha no mínimo uns 10 comentários meus, tipo, discutindo a parada e conversando com o pessoal que comentava. Tipo, eu era como se fosse o zelador do Continue. E aí, nisso, eu acabei conhecendo o Fábio, o dono do site, num evento de game aqui em São Paulo. E aí ele falou, brother, tu curte tanto o negócio, você faz jornalismo, você sabe, tipo, você sabe do que você tá falando, vem escrever pro blog. E eu comecei a colaborar com o blog. Nisso que eu fui começando a conhecer as pessoas, que eu fui começando a me aproximar, por exemplo, do Claudio Prandoni, que hoje trabalha no UOL. Eu comecei a trabalhar, a me aproximar com o pessoal da Editora Europa, que foi o segundo lugar que eu trabalhei com games. Então, é importantíssimo você fazer contatos. Não é necessariamente você, nossa, brothers forever, BFF. Não, mas sabe, se você tem talento, se você gosta do que você tá fazendo, cara, não custa nada, às vezes. É claro que antes de começar com isso, eu recebi muitos nãos na cara. Mas eu sempre mandava e-mail, sabe, pra redação da revista, falando, pô, ó, tenho essa ideia de pauta, o que vocês acham? E foi exatamente nisso que eu comecei a escrever pra Europa. Que eu mandei um e-mail pro Fabão, falei, Fabão, eu acho que seria legal fazer isso aqui e tal, o que vocês acham? Olha aqui o meu trabalho, eu já escrevo pro Continue. Aí um dia ele falou, velho, aparece aí na próxima terça. Eu fui, conversei com eles e comecei a fazer frila pra eles também. Então, eu acho assim, se você realmente gosta de escrever, curte o negócio do jornalismo, cara, você não precisa ser amigo de ninguém, mas você precisa realmente entrar em contato, porque por mais que seja incrível isso, ninguém vai te caçar na internet e falar, velho, você é melhor que o Pelé, vem pra cá. Porque isso não vai acontecer. A atitude tem sempre que partir do interessado. O interessado, no caso, é quem quer entrar no mercado. Então, se você for e provar o seu valor, não, tipo, você pode até tomar várias portas na cara, mas uma hora o pessoal vai olhar e vai falar, cara, esse maluco é bom, mano. Dá uma chance, dá um trampo qualquer pra ele. Tipo, vamos ver como que ele se sai. E nisso já foi, velho. Esse é o seu passo, tipo, quando você já passou da porta, tá ligado? Você não tá nem mais olhando pra ela, você já entrou. Entendi. Você tá insistindo tanto, né? Vai que ele é bom. E aí nessa... Se você realmente tiver valor, é que assim, eu não sei o Renato, mas é engraçado, porque eu, como sou uma pessoa nova, tem muita gente que faz faculdade que meio que se espelha ou se familiariza comigo. Porque eu sou molecão, sabe, eu tenho 24 anos, eu tô trabalhando nisso, sabe, eu tô trabalhando nisso há muito pouco tempo. Então, pra mim, as coisas ainda são novidades. Então, eu recebo direto e-mail de gente falando, velho, eu sou assim, assim, assim, o que você acha, tal, não sei o que tem. E eu faço questão de responder todos, cara, porque, tipo, eu já estive nessa situação, eu já fui do lado de lá. Não que, tipo, ser do lado de cá mude muita coisa, mas eu estou trabalhando, estou recebendo pra fazer isso. E tem muita gente que tá fazendo isso só por paixão. Então, eu acho que não é difícil, assim, a internet é muito fácil pra você mandar um e-mail e trocar uma ideia, bater um papo, às vezes marcar uma breja. Eu marquei a breja com um cara um tempo atrás, que nós nos conhecemos no Game World aqui em São Paulo, e esse ano ele já tá trabalhando na Tambor, trabalhando na EGW. Então, sabe, não é difícil, sério, não é difícil. Se você tiver valor, você só precisa realmente botar a cara no mundo e falar, velho, aqui, olha pra mim. E uma hora as pessoas vão olhar, se você realmente for bom. Cara, eu acho que, assim, as injustiças sempre vão acontecer, né? E isso não tá ligado ao fato de ter panelinha ou não ter panelinha. Muita gente, às vezes, fica ofendida com isso. Não, esse mundo é um monte de panelinha e não sei o quê. Mas, cara, não é. Claro que vai, cada um tem a sua comunidade ali, tem o seu grupo, mas isso não vai impedir de que uma pessoa boa consiga vaga ou consiga mostrar seu trabalho. A injustiça existe, eu vi muita injustiça por todos os lugares que eu passei, e eu não trabalhei só com games, né? Eu trabalhei em jornal, fui design, trabalhei em portal de internet que não era escrever de games também, mas não só de games. E, cara, você vê isso claramente, você vê uma pessoa que chegou num cargo de editor só porque está trabalhando há muito tempo no lugar, e não exatamente porque ela seja um bom editor. E aí, de repente, ela vira, tem uma editoria nova, essa pessoa aqui vai ser editora lá. Não por mérito, não porque ela entenda do assunto, mas também um pouco de burocracia, né? Você tem ali, então tem que encostar essa pessoa no lugar. E essas injustiças acontecem. O que eu posso dizer é que no meio de games eu vejo acontecer menos injustiças assim, pelo menos nas redações que eu acompanho, a galera que eu mais conheço assim, eu vejo que quem vai contratar sempre está atento ao perfil editorial que está buscando e não procura só contratar quem já conhece. No Kotaku foi assim, quando a gente foi começar, a gente abriu, pediu currículo, pediu por e-mail, um monte de coisa, e eu acabei contratando um cara que eu não conhecia, não sabia nada dele. Eu mandei o meu, ninguém leu, não tive resposta. tudo bem. Não sei ressentimentos. Foi pra pasta de spam. É. E aí eu vejo dessa forma, cara. O problema é que, assim, não existem tantas vagas quanto a gente gostaria, eu acho. Uhum. Com certeza. Eu queria contratar muito mais gente, queria ter uma equipe muito maior, mas não é possível. Então, às vezes, isso pode dar essa impressão de que é uma panelinha e eles não vão contratar ninguém que eles não conhecem. Mas é que, cara, tem muito podcast de games, se for ver, né? Nada contra, amo todos, né? Mas aí eu falei com o Caio esse dia no Twitter, cara, não escuto mais, quase nenhum, sabe? Tem muita coisa ruim também, não, sem fazer média. Com certeza, tem muita coisa ruim. Mas eu te pergunto, muita coisa ruim pra ti, sabe? Se tu for ver pra outra pessoa, isso é muito subjetivo, sabe? Aquele conteúdo do site lá não é tão original, sabe? Mas é uma coisa do cara, ele tá fazendo por amor e tal, tem tudo isso. A maioria desses blogs que eu conheço, pelo menos, o pessoal não ganha nada, sabe? O pessoal tá aí por amor e tal. Já pediram pra nós aqui, pro Júlio, vocês ganham muito bem pra fazer o Super Controle? Não, cara. Claro! Tá nadando dinheiro. Sim, né? Dinheiro. Você ganha mulheres. Aonde está esse caixa? É porque se fosse tudo conteúdo original, né? Como o Super Controle, que não copia notícia. Mas o problema são esses blogs parasitas mesmo, né? Que só copiam para encher página, né? Eu quero ter muitos seguidores, eu quero ter muitos amigos. Como o Renato bem disse, é querer aparecer. Isso. E não se preocupa com a fonte, né? E nem com o leitor que quer atingir. Esse é o tipo de blog que nasce, morre e você não vai lembrar, sabe? Se um blog que tu curte, que tu lê, tu participa da comunidade, conheceu gente maneira ali dentro, se um desses morre, tu vai sentir falta, porque você vai olhar na sua página inicial, às vezes o seu Chrome, e caralho, velho, o blog tava ali, mano, entrava nele todo dia. Porra, que saudade daquele cara, daquele texto que me inspirou pra fazer tal coisa, sabe? Esse é o diferencial, cara. Tipo, eu acho que o jornalismo, ele não é visto assim, às vezes, principalmente de games, mas é uma porra de uma profissão de serviço, cara. Tu tá aí pra poder informar as pessoas, pra às vezes indicar coisas bacanas para as pessoas, para fazer as pessoas às vezes olharem pontos de vista diferentes. Por que não fazer isso no seu blog? Faz uma discussão maluca, sabe, sobre um jogo que tu curte muito, envolvendo filosofia, e foda-se, duas pessoas leram, dane-se, se essas duas pessoas leram e falaram, caramba, velho, isso aí me fez repensar o que eu achava, você já fez um trabalho fantástico. O problema é que as pessoas ficam naquele negocinho de tipo, tal jogo foi anunciado. Mano, se eu tô lendo pra ver que o jogo foi anunciado, eu já li que ele foi anunciado em 15 outros lugares. É verdade, eu vou primeiro no Kotaku. Obrigado. Puxa saco. Vamos começar a entrar no IG também, cacete? Arena Turbo, eu tô sempre lá. O IG ainda tem aquele cachorrinho branco lá? Mano, eu não entro nesse mérito, não falo do cachorro. Tá no meu contrato, não falo do cachorro. Tá bom. Questão assim, ó, vocês mesmos já trabalharam com outros motivos que não seja jogos, assim, mas como é que é o trabalho em si, o emprego, a profissão, o que exatamente vocês fazem, assim, no dia, assim, o que vocês têm que fazer ou depois fora de hora que bate o cartão assim, alto, o que acontece? É mais ou menos isso. Nossa rotina é meio boring, né? Fala aí, Bueno. Até em questão de remuneração, né? Como é que é trabalhar ou ter o emprego jornalista de games? Então, eu acho que depende muito do veículo, né? Porque cada empresa tem suas regras, seus dogmas aí. E depende muito do meio também, né? Eu trabalhei em revista, depois fui para site de grandes empresas, né? Que era o G1 portal, e depois fui ler e tal. No Kotaku a gente tem pelo menos uma dinâmica assim mais livre, porque é o seguinte, a gente trabalha de casa. Então sou eu editor e dois repórteres, né? Que é o Fernando e o Marcos, cada um na sua casa, Agora só que a empresa está passando por uma fusão e tal, a gente vai ter uma redação fixa, mas aí só eu que vou para lá, os caras continuam na casa deles. A gente tem uma rotina, por ser uma equipe meio pequena, a gente fica preso meio que numa rotina de... A gente se divide durante o dia, então eu fico... Basicamente eu fico o dia inteiro acompanhando o site, acompanhando as notícias. De manhã, o Fernando entra, a gente já vê o que tem de notícia, já pauta o que ele vai fazer, o que eu vou fazer. Ele vai escrevendo, eu vou editando, publicando. Depois entra o Marcos, mais ou menos na hora do almoço. E aí ele fica mais com o material da tarde, né? A gente tem um número X de posts por dia, porque por mais que eu adoraria dar, né, 5 mil posts por dia, a gente tem um limite, porque a gente paga por post. É uma coisa que acho que no Brasil pouca gente faz assim, né, no meio de games, pelo menos. Então nós temos um valor que varia dependendo de como é o post, do tamanho, se ele exigiu apuração ou não, se ele é só tradução, se ele é produção própria. E o pagamento do cara é baseado nesses fatores. Isso é um comportamento da nossa agência. Então vale pro Kotaku, pro Gizmodo e pro Jalopnik, né, que são os outros que a gente tem. Aí quando tem review, quando tem que jogar um jogo para escrever, a gente vai tampando os buracos e isola um cara. Fala, então, ó, você sai do dia e toca a matéria especial, toca o jogo aí. Mas geralmente isso não acontece, então o cara tem que jogar no tempo livre dele, tem que passar mais tempo trabalhando, porque a gente tem essa deficiência, né, de muita demanda para pouca gente ainda. O que a gente tenta fazer é traduzir as notícias, né, porque, enfim, a gente tem a marca, a gente sim, usa a marca, mas quando é primeiras impressões ou análise de jogo, a gente prefere fazer por conta própria, porque é melhor, é uma coisa que é muito pessoal, né, você falar de um jogo. Então a gente prefere que seja uma experiência nossa do que uma tradução que às vezes nem vai ficar muito boa, porque, pô, você nem tá vendo o que o cara tá falando, né? Então a gente tenta sempre que possível fazer review próprio. Tu aí, Caio? Cara, é basicamente a mesma coisa, assim, porque no IG, nós, eu e o outro repórter, o Henrique Sampaio, nós trabalhamos de casa também. E só o Caio Teixeira e o Bruno Vazzoni, que são os nossos editores, que trabalham propriamente dito lá no IG, dentro da redação. Então, o nosso trabalho, ele é muito tranquilo, cara. Tipo, sabe, acordar, dar uma olhada, assim, nos feeds, o que tá pegando, o que é legal a gente jogar na arena, beleza, pega essa informação aqui, pega essa aqui, tal, traduz, faz as notas, porque quando não são... Como um dos problemas maiores, assim, que eu me incomodo absurdamente com o jornalismo de games brasileiro, é que como o mercado, ele está lá fora, como a verdade que está lá fora, tudo que a gente tem que fazer é meio que pegando dos outros lugares, sabe? Tipo, ó, esse aqui apurou, esse aqui que ele deu e tal, pra gente poder fazer a nossa própria nota. Por quê? Porque essa informação, ela não chega pra gente. A assessoria de imprensa daqui, das poucas empresas que tem esses PRs, essas assessorias aqui no Brasil, eles ainda fazem um trampo legal. A Konami manda direto release, Nintendo também, Warner, só que isso não cobre todo o mercado. Então as notas que a gente pode fazer, às vezes pegando o release, ligando pro assessor e às vezes fazendo um trabalho nosso, é muito mais gratificante. Eu adoro fazer nota nossa. Mas de resto, você tem realmente que pegar uns GameSpot da vida, uns joystick, Kotaku da vida, e ver o que o pessoal tá falando, ver o que aconteceu, buscar um release internacional e fazer a sua nota, que é uma parte, acho que é a parte mais boring do nosso trabalho. Mas o que eu gosto muito, assim, é de... A gente tem uma rotina de pautas, nós temos um calendário de pautas, que a gente sempre vai colocando as ideias lá. Olha, isso aqui é legal, isso aqui pode entrevistar tal, tanto nacionais quanto internacionais, e aí a gente vai definindo, né, quanto tempo a gente às vezes precisa para fazer aquela pauta, e vai fazendo o calendário direitinho. Ó, do dia tal até o dia tal, eu tô fazendo essa entrevista aqui, então não joga coisa muito urgente na minha mão, porque, tipo, eu tô tô pilhado, tô focado nisso. Aí beleza, aí o Henrique que cobre e vice-versa. E a gente sempre vai pingando lá, né? Tipo, ó, consegui isso, consegui mais isso, agora tá acontecendo isso. O cara me respondeu, tô traduzindo. Então é basicamente isso, essa rotina. Eu até ia perguntar sobre, agora vai ter, por exemplo, a BGS no Rio de Janeiro, né? A Brasil. Sim, vai show. Ter. E aí vocês vão mandar o pessoal ir lá, né? Por exemplo, o Kotaku, eu não sei quem é que vai e tal. Vocês têm que ir lá, né? Porque é um evento nacional de games. A gente vai cobrir e ano passado foi pequena a feira, né? A gente foi mais pra ver como era, o que tava rolando. E esse ano vai 5 dias e tal, então esperamos que seja um evento que dê pra aproveitar melhor mesmo e investir em ficar lá. É, com a resposta do Caio, eu tava pensando ali que é legal a gente ter essa estrutura mais flexível, né? Porque você acaba tendo mais liberdade mesmo e pra pautar e fazer as coisas que você quer. Mas eu ainda penso, cara, que como seria bom ter uma redação gigantesca de game. Exatamente. Pô, temos ali o setorista de Metal Gear, o cara que sei lá, equivalente, pega uma folha de São Paulo e transforma em redação de games, sabe? Então você tem vários especialistas em cada área, você pode ter uma cobertura muito mais profunda. É ilusão achar que isso vai acontecer tão cedo, né? Mas eu acho que se eu tivesse uma redação grande, eu pensaria nisso, assim, e ter pessoas mais especializadas para conseguir cobrir assuntos com mais competência. Como o Renato falou, cara, tipo, a gente ainda tá muito longe dessa redação foda pra caralho, sabe? De tipo, de nego jogando aviãozinho no outro lado, outro lado, pra chamar atenção. Mano, você que curte carro, vai fazer tal coisa, saiu Forza novo, sabe? E a gente não tem isso, a gente tem que se virar nos 30 com 5 nego. Então é meio complicado. Mas, tipo, até falando do evento, eu cobri a Brasil Game Show pro IG no ano passado, foi super bacana. Era a primeira vez que eu viajava sozinho, então eu fiz um monte de merda, foi foda. Eu esqueci, eu fui entrevistar o Hector do Mortal Kombat e, inclusive, agora, tipo, já virou brother da gente, né? A gente sai pra tomar caipirinha com ele. Ele é mais brasileiro que muitos de nós aqui. É, que ele namora uma brasileira. Então, olha, o cara é fantástico. Adoro o Hector. E era a minha primeira entrevista, assim, tipo, cara a cara com alguém falando inglês e tal, e eu esqueci o microfone. Eu perdi o microfone no meio da feira. Parabéns. Sério, acontece, tipo, o câmera tava pegando umas imagens assim pra gente fazer, pra gente cobrir a matéria e tal, não sei o que tem. Não, que eu vou fazer uma imagem disso aqui e tal. Aí eu encostei numa bancada assim, tava cansado pra caralho. Aí eu coloquei o microfone assim, aí tipo, ele falou, vamos fazer uma imagem dali. Aí eu, beleza, vambora. E fui, deixei o microfone. Nossa, aí, pô, você vai entrevistar o Hector agora, beleza, cadê o microfone? Aí o cara falou que tava com você. Fuck. Aí correndo a feira inteira atrás do microfone, entrevistei o cara suado de tanto correr. Mas foi divertido, foi bacana, foi uma experiência muito legal, cara. Eu adoro ir pra rua e falar com as pessoas, é a melhor coisa da profissão. Até... E só voltando um pouco aí, que eu lembrei uma coisa que, como fala, a gente tem essa deficiência, né, de especialistas. Eu acho que isso pode ser um trunfo para quem quer começar nessa área, porque a gente vê que é cada vez mais difícil você ter o funcionário contratado, carteira de trabalho, CLT e tudo mais. É muito frila e é muito pessoa jurídica, faz uns frilas, faz uns trampos e tal. Essa é a tendência, pelo menos na internet, nas empresas que eu tenho acompanhado. Então, se um cara, ele quiser mesmo trabalhar com isso, ele vai ter muito mais vantagem se ele, sei lá, se ele curte jogos de luta, cara, se especializa em jogos de luta. Não que você tenha que ignorar o resto, mas se você for um cara muito fodão de jogos de luta, você vai poder valorizar muito o seu trabalho e escrever para vários lugares ao mesmo tempo. Exatamente. É difícil você ser contratado e ter essa coisa de carreira, né? Acho que é um período meio difícil pra isso. Porque todo mundo acha, né? Que tipo, ah, eu quero trabalhar com isso, carteira assinada, vou receber minhas férias e aposentadoria. Não, cara, tipo, jornalismo, pelo que eu sei, pelo que eu já trabalhei, por todos os lugares que eu já passei, pessoa jurídica, nota fiscal, tô prestando serviço, não vai ter férias porra nenhuma. Então, o que o Renato falou é fantástico, que tipo, é uma puta numa porta de entrada. sabe, se você se especializa em MMO, vou ter o melhor site de MMO do planeta. Mano, se vai ter uma coisa de MMO e você já tem um relacionamento com as pessoas dos portais, eles sempre vão te chamar, você vai ser referência. Tipo, mano, vem cá, dá uma mão, faz um freela pra gente, falando sobre esse novo MMO malucão aí que vai sair e vai tentar bater o WoW. O cara vai correr pra você. Então... Não é a única maneira de se entrar, mas é uma maneira bem interessante de se entrar no mercado. Até antes eu comentei, mas vocês não falaram, percebi que vocês são guardados perante isso. Quanto a parte que vocês recebem Dilmas, vale a pena um troço? As Dilmas não vem bem. O Bueno é dono dá pra do se site, aguentar, dá pra se sustentar a vida. Sem revelar valores, né? Pra não provocar constrangimento, mas o que é preciso, assim, até chegar a um ponto de se autossustentar numa boa, de primeira já vai ou é uma longa estrada? O mercado paga bem pra esse profissional? Cara, eu acho que não paga bem, não. Acho que é uma longa estrada, você depende de ter uma formação boa, né? E também de se preocupar com a sua carreira. Porque, tudo bem, você pode dar sorte, você pode ir para lugares bacanas, mas não custa planejar um pouco, né? E pensar em você. Então, sei lá, se é mesmo onde você quer trabalhar, se às vezes... você não prefere mudar de lugar para ganhar um pouco mais ou não. Eu acho que para games especificamente a grana não é muita, e até porque os patrões que a gente tem ainda são os patrões velhos, né? Não são as pessoas que entendem muito. Então eles até consideram que você está se divertindo ainda, né? Aquela coisa, tem um joguinho aí, dá um jogo para ele. Não. Paga ele com o jogo. Exatamente. Dá um cupom de desconto pra ele. Acho que ainda tem muito essa mentalidade. Mas não sei, eu acho que as possibilidades também para quem for independente, acho que são boas possibilidades, porque você tem mais chance de mudar as coisas muito rapidamente. Porque até no Kotaku, que a gente vê aqui, pô, a gente é uma empresa pequena, é uma equipe pequena, mas ainda assim a gente demora um pouco para manobrar, né? Tem aquela história de quanto maior a empresa, mais demora para ela manobrar e entrar no caminho correto. É o tamanho do barco, né? É, exatamente. Então eu acho que uma galera que estiver começando, for independente, cara, vocês não têm limites, assim, né? Vocês não têm ninguém falando que não pode ser feito. Então, nesse ponto, não sei se isso, como isso se converte em grana, é outra história, né? Quero dizer com isso é que nos meios tradicionais, assim, não vai ter um pote de ouro te esperando. Vai ser mais ou menos pelo menos assim, em São Paulo, você trabalhando como um repórter de games, de internet, você não vai ficar rico. Obviamente não vai ficar rico. E até porque em São Paulo tá cada vez mais caro de trabalhar, né? Que bom que a gente... Insuportável, velho. É, até antes do Caio falar, eu até queria complementar, porque daí o pessoal hoje fala, mas o jornalismo não precisa mais de faculdade. Mas, cara, eu duvido alguém, por exemplo, aí o Kotaku, né? Vai contratar alguém que não tenha feito faculdade de jornalismo, sabe? Eu não ou contrata. Ou será que tanto faz? Se tiver faculdade de culinária e souber escrever bem, vocês estão pegando. Não, mas acho que isso, não sei. Na minha cabeça, não passa. É uma ótima discussão e... então, tá. Vamos por partes, como já diria o Jack Stripador. Na parte da grana, eu digo assim que... Cara, eu considero que eu ganho suficientemente bem, porque eu sou novo, não tenho filho, não tenho doença... ruim pra tratar, não tem que pagar dinheiro, sabe, tipo, remédio caro, sabe, tanto que eu agora, eu me mudei, eu estou morando sozinho, há duas semanas que eu tô morando sozinho, uma casa bem simples e tal, mas foda-se, estou morando sozinho, mas o ponto é o seguinte, assim, existem lugares que pagam consideravelmente ok, tipo, beleza, tu vai se sustentar, tu vai ter uma vida, vai sobrar uma graninha no final do mês para você se divertir, se você não quiser alugar um apartamento de 5 mil reais. E tem outros lugares que a situação, o buraco é bem mais embaixo, é bem complicado. Já teve lugar que eu tive que pagar para trabalhar. Então, o que o Bueno falou da questão de quanto maior a empresa, mais difícil de manobrar, eu enxergo que quando você está começando, às vezes que você está começando fazendo freela, que é uma fase que todo mundo precisa passar, porque é ali que você realmente vê como aquele negócio de tipo, a minha hora trabalhada vale X reais, que você está fazendo, você não está recebendo salário, você está recebendo por trampo. Então, se você fizer o seu trampo em meia hora, beleza, você recebeu X por meia hora. Mas se você enrolar e fizer em 5, você vai receber o mesmo X por aquelas 5 horas que você podia ter feito outros 2 trampos. Então, eu acho que a parte dos freelas, de você pegar trabalho em vários lugares e conhecer várias pessoas, fazer coisas diferentes para cada lugar, é super importante para você sentir como é cada lugar. E aí, quando você teve uma experiência em vários lugares diferentes, vai ter um que você vai falar, caralho, mano, aquele lugar é maneiro. Eu queria trabalhar, tipo, fixo ali. E é nisso que você vai, beleza, já pensa e tipo, ok, é ali que eu quero trabalhar, vou fazer por onde eles me chamarem full. Então, é uma maneira interessante de pensar no começo. Eu, por exemplo, não indico o jornalismo para ninguém que é casado, é pai de 2 filhos e tem hipoteca e tem que sustentar a mãe doente. Porque realmente principalmente no começo, você oscila. Tem mês que você faz trampo pra caralho, tem demanda pra cacete, sei lá, mês de 3. Putz, tem coisa pra caramba, final de ano, o que tem de freela pra review, né? É incrível. Não, tem tanta coisa, tal, você ganha X, aí você pensa, pô, vou ganhar X todo mês. O seu cu. No mês seguinte não saiu nada, não lançaram nada, não tem evento, não tem nada, você não vai fazer um freela sequer. Então, é foda porque se você for falar pra realidade do brasileiro, quem... É engraçado falar nisso, mas quem... As pessoas que têm mais facilidade em ser jornalista geralmente são as pessoas ricas. Porque elas, foda-se se eu recebo 1.000 ou se eu recebo 500 reais no mês. Meu pai tá pagando tudo que eu faço, então tamo aí. Então é complicado. Mas e já puxando a parte da faculdade, que eu acho extremamente importante discutir isso, é que assim, não é necessário? Não, nem um pouco. Mas eu fiz faculdade, fiz uma faculdade lá na Metodista, e o que eu aprendi trabalhando... Valeu os 3 meses de faculdade, sei lá, em 2 meses trabalhando. Mas a faculdade serviu para eu poder abrir muito a minha cabeça. Porque antes de entrar na faculdade, eu era aquele aficionado foda. Trabalhar com games, eu quero jogar videogame e ganhar dinheiro com isso, sabe? Eu era daqueles bitolados e não, eu vou fazer isso e foda. Depois que eu fiz a faculdade, que nela você tem experiência, às vezes, de mexer com coisas diferentes, que eu falei, caraca, mano, que legal, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Posso fazer aquilo outro. Tanto que na minha faculdade, se não tivesse dado certo com games, eu muito provavelmente, era esse meio que o plano que eu tinha traçado, eu ia estar trabalhando com rádio hoje. Eu adorava rádio. Eu aprendi a fazer rádio na faculdade. Então, o legal também que eu acho da faculdade é que você conhece pessoas diferentes de cursos muito diferentes do seu. Então, você tem contato com pessoas, com mentes, com, sabe? Tipo, eu só fui estudar filosofia na faculdade. E uma coisa super importante para as pessoas entenderem e, às vezes, se aprofundarem. Eu fui estudar coisas que realmente me fizeram ser o que eu sou hoje na faculdade. É necessário? Não. Mas eu acho uma coisa super bacana. Eu acho que, assim, a gente não exige que seja formado, né? No Kotaku, basicamente, os dois caras que trampam comigo são, um estuda, o outro se formou em jornalismo, mas no Gizmodo e no Jalapenica a gente tem economista, tem designer que escreve, então a gente não tem essa regra. Mas pessoalmente eu acho que mais importante do que o diploma é você levar porrada na cabeça. O problema é que no Brasil, nesse meio de videogame, pouca gente levou porrada na cabeça, né? Porque é uma coisa que o cara chega já achando que quer ser estrela, que sabe escrever, que quer falar de tudo. E você vai ler o texto, o cara não sabe fazer um parágrafo, cara. Então isso independe de ter feito faculdade ou não. Se o cara souber escrever, eu já vou olhar com bons olhos pra ele. E aí depois a gente vai ver o resto. Mas eu acho que geralmente a faculdade, dependendo dos casos, a faculdade pode ensinar a pessoa a bater a cabeça, a aprender que não é tudo tão fácil. Então geralmente assim... a pessoa acaba tendo um preparo melhor, independente de ter o diploma ou não, mas de ter passado pela faculdade, acaba se preparando melhor para a vida. Né? O que realmente faz você ser uma pessoa que propriamente é interessante para o mercado é como você passa a sua informação. Então, não basta você ser o cara que sabe fazer todos os brutalities do Mortal Kombat, ou que você ganha de todas as pessoas online no Call of Duty, ou faz 5 mil gols no FIFA. Se você não conseguir fazer um texto, se você não conseguir se apresentar em vídeo, se você não conseguir... Cara, não serve. Que desculpa. Merda, tô fodido. Decorei os brutality pra nada. Uma pergunta ainda em relação às faculdades. Você acha que, aí Caio e Renato, que as faculdades elas estão antenadas com essas novas demandas de games específico? Tem especialização na área, algum curso específico, ou é cada um por si, você aprende o basicão e tem que correr atrás depois? Faculdade de jornalismo, você fala? Isso, de jornalismo. Você acha que elas estão se atualizando para esse novo mercado de games ou não? É a mesma faculdade de jornalismo hoje é a de 20, 30 anos atrás? Cara, eu não sei, sinceramente não sei responder porque eu não tenho acompanhado, assim. Uhum. Eu troquei ideia faz uns meses aí com um cara que está estudando lá em Bauru, na Unesp, onde eu me formei, mas não consegui trocar ideia muito detalhadamente com ele. Ele está fazendo um TCC sobre games, a gente falou meio por cima, então não deu para sacar como que está nesse caso, né? E também não tenho acompanhado outras faculdades e nem conversado com outros estudantes de jornalismo. O que eu sei é que quando eu me formei, que foi 2004, era terrível, assim, não tinha nem menção a essa possibilidade, né? Tanto que eu fiz o meu TCC sobre um jogo, e se você olhar hoje é uma bibliografia ridícula, né? Porque não tinha referência, não existia livro, não tinha nada, né? Sobre então, máfia, né? Foi sobre o máfia, isso. Ah, tirei 10, o jogo é bom. Sim. Ah, gráficos 9, TCC 10. Bacana. O Caio, como veio mais recentemente da faculdade, deve ter uma visão diferente. Então, é bem interessante isso, que eu fiz faculdade, mas eu não me formei. Porque no ano que eu fui fazer o meu TCC, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um TCC, queria fazer um projeto falando sobre o jornalismo de games. Entrevistando o pessoal, fazendo quase que isso que a gente está fazendo aqui agora. Só que numa monografia. É mostrar a realidade desse profissional, mostrar por que o mercado ainda olha para o profissional, às vezes, com muita, sabe, soberba, de tipo, ah, foda-se você, tipo, você fica jogando joguinhos, e esse era o projeto que eu queria fazer, e não me permitiram fazer, tanto que no ano que vem eu vou voltar pra faculdade pra terminá-la, eu vou levar outra ideia de um TCC sobre games. Se não me deixarem fazer, eu vou dar voadoras naquela faculdade. É, né? Porque a questão é a seguinte, eu cheguei pra minha orientadora e falei, querida, o projeto é assim, já fiz pesquisa, fiz uma pesquisa no que você tem aquela parte do Google que você... Eu vi essa tua pesquisa aí. Exato. Então, eu fiz essa pesquisa, eu recebi mais de 7 mil respostas. Só no Twitter, sabe? De gente retweetando e falando, pô, legal, vê isso aqui e tal. 7 mil respostas. Era uma pesquisa que as outras pessoas fizeram com 100 pessoas. Cheguei na minha orientadora, falei, olha, o projeto que eu quero fazer é esse, que tal a gente conversar, ver o que é legal, tal, tal. Ela olhou, ela falou, não, mas pra que fazer de videogame? Aí eu olhei pra ela meio assim. Ela, não, mas isso não é importante. As pessoas não vão ligar pra isso. Aí eu, moça, de todos os projetos da classe, o meu é o que as pessoas mais responderam, é o que as pessoas mais estão interessadas, é o que, tipo, eu te dou uma lista de sites que colocaram o meu nome nele, porque, tipo, porra, que legal, tem um cara desenvolvendo pra um TCC de games, fiquem ligados, esse tipo de coisa, sabe? Ela, não, mas isso não é importante, ninguém vai ligar pra isso, não vai agregar em nada, tipo, junta com outro grupo e faz um trabalho qualquer. Eu fui, tranquei a faculdade. Bauru deixa fazer. Então, tipo, tinha que dar a voadora do Baraka, a voadora com dois pés. Eu tranquei a faculdade, falei, foda-se, não vou fazer, tipo, meu, juro por Deus, cara, tipo, não tem nada a ver, mas teve um trabalho na minha sala, de umas gurias, que fizeram sobre juízas no futebol. Como é ser uma juíza no futebol e tal. Eu olhei assim, eu falei, porra, legal, mas por que que o... o trabalho delas é mais importante do que o meu. Sei lá, se você for contar quantas juízas tem no Brasil, não passa de uma centena. Uhum. Se você for contar quantos gamers tem no Brasil, a gente tem uma pesquisa aí hoje que temos 35 milhões. Sim. Então, tipo, what the fuck, sabe? Mas beleza, eu não quis discutir, fui e tranquei minha faculdade. Falei, foda-se, vou trabalhar, vou fazer a minha carreira e dane-se isso aí. Acho que foi a melhor coisa que eu já fiz, porque, tipo, logo depois que eu tranquei a faculdade, eu entrei no IG, então foi só alegria, assim. Mas as pessoas que estão à frente das faculdades, os professores, os mestres, os diretores, eles ainda são aquele mesmo pessoal que acha que a redação tem que ser aquele monte de máquina de escrever, todo mundo com cigarro na boca e, sabe, jornalismo, sabe, tipo, vamos fazer jornalismo, vamos derrubar ditadores, porque só isso que é o jornalismo que presta. Não, cara, tipo, você tem jornalismo de entretenimento e videogame é um dos meios de entretenimento mais importantes atualmente. Ser jornalista de games, não só numa faculdade, mas até numa redação, tipo, sempre vai ter o cara, que nem o Renato falou no começo, o cara de política vai te olhar de cima pra baixo, sabe? O cara de economia vai te olhar, sabe? Como se você fosse só um moleque. E isso acontece bastante, infelizmente. É uma arrogância acadêmica que persiste, né? Isso tem o preconceito eternamente ainda, né? Tem um episódio, só lembrando rapidão, do IT Crowd, não sei se assistem essa série. Assisto todos. Tem um episódio que é isso, né? Não sei se vocês lembram, que o maluco das camisetas legais lá, Roy, ele encontra um amigo de escola depois de muito tempo e o amigo tá mó bem sucedido. E ele, o amigo sempre encontra ele nas situações zoadas, assim. Então ele tá, sei lá, andando de bicicleta pra devolver uma escada, né? Não sei o quê. O amigo acha que ele é um faxineiro, né? Ele tenta se justificar que ele é. Depois o cara vê ele descendo no andaime de limpar a janela de prédio, né? Com balde. Não. Eu não tô trabalhando com isso. E no final, quando ele fala pro cara, não, eu só queria esclarecer tal que eu trabalho com TI. Aí o cara fica, o quê? Ele fala, não, eu limpo janela mesmo. Não sei. Geralmente o pessoal usa aquela máxima, né? Não, porque ano passado o videogame lucrou mais que o cinema, quem do cinema. Aí o pessoal diz, né? Duvido. Eu já ouvi de duas pessoas isso. Duvido, isso é balota tua. É mentira. Não adianta você me falar isso aí. É engraçado. Não, mas lucrou mais, cara. É a mesma, cara, historinha. A gente, é foda que a gente também tá faltando com argumento, né? Que a gente usa esse negócio de que o videogame já ganhou mais que o cinema há 5, 6 anos. Sempre a mesma coisa. Tipo, você vai e você fala, mano, como que eu vou fazer esse cara calar a boca e me deixar trabalhar? Ah, videogame ganha mais que o cinema, sabe? Tipo, é um chavão, a gente, cara, também, de vez em... A gente também tem que começar a atirar com pistola diferente. Eu não sei com que pistola atirar mais. Já... pistolei com todo. Tem a do Wii, tem a do não, no, a do Xbox é só teu dedo, cara. Queria saber vocês, tem alguma história engraçada, alguma coisa curiosa acontecendo envolvendo a profissão, assim, né? O Caio já meteu a do microfone aqui, ele fica esquecendo o microfone, gosta de segurar o microfone e assim esquece. Como assim, Caio? Uma coisa que eu desejo tanto perto da minha boca, como é que eu vou esquecer nos lugares assim? Com certeza, né? E aí, alguma história, assim, engraçada, algum acontecimento, assim, que merece ser contado? Não, o Caio trabalhou na polícia, Caio Polícia. Né? Caio Polícia. Toma aí, né? Eu sei que o Bueno, ele dormiu na E3 e quase capotou um carro. Como assim, Bueno? Foi o que me contaram, foi o que me contaram. Não, eu não tava dirigindo, eu tava no banco do carona essa vez. Ah, O Pablo dirigiu bem, o Pablo não capotou, não. Ele só riscou o carro depois, mas não correu o risco de capotagem. Mas é engraçado que eu ia contar uma história dessa noite mesmo, mas não é exatamente isso. Foi a única que eu lembrei agora na hora, mas era uma festa da Bethesda, na E3 de 2008, que, pô, primeira vez que eu ia pra lá, né, mó CDF, querendo fazer tudo, aí tinha lá o convitinho, festa da Bethesda, não sei onde, todos os motivos de Fallout 3, né, vamos lá, eu achando que teria alguma coisa de Fallout 3, né, não, lógico que era só festa, comida e bebida de graça e não sei o quê, mas beleza, dançando. Já tava lá, né, ficamos por lá, e era um lugar bem bacana mesmo, era um rancho country, assim, tinha comida muito boa. Mas não tinha nenhuma gostosa, só tinha as meninas que trabalhavam lá. O mais perto de Fallout que tinha era o secador de mão do banheiro, que era um negócio meio jurássico e apocalíptico, assim. E aí nessa festa tava uma galera lá do Kotaku até, e nessa festa tava também o Cliff Bleszinski, E era um botequinho country, comida, bebida, tinha touro mecânico e karaokê. Olha aí, tava touro mecânico. E era uma noite tranquila, até que a galera começou a cantar no karaokê, né? O Pablo Miazal, nosso grande amigo, foi, cantou. Nosso querido Pablo Miazal. E ele tava mandando bem, né, teoricamente, até que chegou o nosso amigo que dubla o Marcos Fenix, que dubla o maluco do Futurama. Ele chegou e foi cantar, e ele destruiu, ele cantou muito bem, cara. Ele cantou umas três músicas assim, o cara, o maior performer do mundo, né, humilhou todo mundo, e a gente saiu de lá feliz, mas também falando, cara, que coisa impressionante, né, porque ninguém esperava ver aquilo lá. Aí depois a gente voltou dirigindo com o Pablo, voltou dirigindo e todo mundo sobreviveu, isso que é importante. Bacana. E tu, cara? Não, pode falar, desculpa. Não, eu ia dizer, Itu. Ah, Itu. Itu é uma cidade aqui de São Paulo que tem as coisas grandes. Minhas cuecas vêm daí. A primeira coisa que me vem, assim, é que assim, é o sonho de consumo de todo jornalista de games ir pra E3. Porque é o orgasmo de, sabe, tipo, é onde você fala, beleza, eu trabalho nisso por causa disso, sabe? Que foi a melhor semana da minha vida. Facilmente. Eu fui na E3, a primeira vez que eu fui na E3 foi a deste ano, e tem uma série de coisas pequenas que só acontecem na E3, mas que você vai levar pra sua vida inteira, porque, tipo, são coisas que te afetam, assim, realmente, que fazem uma diferença. Boot babes. Também, tem uma história fantástica de uma puta que deu em cima de um amigo nosso. Mas ok, essa daqui eu guardo pra depois. Teve a primeira vez que você pisa em Los Angeles, que você, tipo, olha pro Convention Center, assim, cara, é fantástico, assim. Tipo, você fica olhando e fala, você vira pro cara do seu lado e fala, dude, a gente realmente tá aqui, sabe? E foi divertido pra caramba, porque eu fui com o Douglas Pereira, que trabalhava conosco também. E era a primeira vez dele também, assim, tipo, e a gente ficava, sabe, tipo, ah, caralho, puta que pariu, minha vida inteira sonhei com isso e tal. Mas assim, de momentos específicos, eu lembro que tinha uma parte que eu tava passando, assim, que eu tava gravando com várias pessoas pro Games on the Rocks, que eu tava gravando vinhetinhas, sabe, tipo, eu vi um developer, eu ia nele e falava, velho, você pode gravar uma coisinha, tipo, eu sou fulano de tal e você está ouvindo Games on the Rocks. É uma coisa bem bobinha, assim, tipo, que as pessoas, elas, meu, super, todo mundo fez e tal. E eu tava passando e eu vi o Nolan North. Eu falei, velho, eu preciso da voz desse cara. Ele é a voz do mundo dos games atualmente, eu preciso gravar com esse cara. Fui, mano, mó tímido, né, tipo, mó encolhido, assim, tipo, ah, desculpa, seu North e tal. Tipo, fui mirando nele, né, que ele tava sentado, assim, numa mesa com várias pessoas. Eu falei, cara, tem como você gravar uma parada pra mim? Eu sou brasileiro, a gente tem um podcast lá e tal. Ele, claro, pô, senta aí. Aí, quando ele falou senta aí, que eu olhei pro lado, era a mesa do Uncharted 3, assim, cara, sabe? Tava a diretora, tava o Peter, o Richard McGonagall, que é o do que é a voz do Sully. Mano, tava todo mundo. Inclusive, quem levantou pra eu sentar foi um produtor do jogo. Cara. Eu olhei assim, eu falei, mano... Tipo, fudeu, velho. Tipo, o que eu faço? E, sabe, noob foda. Eu sentei, assim, totalmente sem jeito. E aí ele falou, meu, explica como é o podcast, tá? Pra gente. Aí eu falei, meu, tipo, a gente chama Games on the Rocks porque a gente, tipo, a gente bebe enquanto grava. Então é o Games on the Rocks e tal, tipo, é como se fosse bebida e tal, uma alusão à bebida e tal. É because we get drunk, né? Aí ele adorou, velho. A diretora do Uncharted, ela teve uma crise de riso. Porque ela falou, velho, que ideia genial, cara, e tal. E a gente começou a conversar do podcast, eu esqueci que eu ia gravar com ele. E tal, eu conversando, e do nada eu puxei, não, e Uncharted, como é que tá? E aquela parte, eu gostei pra caramba daquela parte do 2, de quem foi aquela ideia. E começamos a conversar, tipo, eu falando com as pessoas que um dos jogos que eu mais gosto, sabe? Tipo, como se fosse, sei lá, meu vizinho. Fui pedir uma xícara de café, uma xícara de açúcar, e sentei pra conversar como é que tá a vida e como é que vão seus filhos. Só que não, era fucking Uncharted. Aí, tal, conversando, tal, e depois ele gravou, gravaram assim, eu saí de lá, ele fez piada com o Brasil... E são coisas assim que você, como fã e como profissional, você só vive na E3, porque é só ali que você está em contato com essas pessoas, pelo menos a gente que é aqui do Brasil. Então, e que são coisas que, tipo, eu vou contar essa história pros meus netos, cara. Tipo, ó, mano, quando eu era novo, tinha um jogo que era legal pra caralho, não esses skate voador de bosta que vocês usam hoje. E aí eu fui e falei com o cara que fez o jogo, ó, que legal, sabe? Tipo, ele vai cagar, mas pra mim eu vou estar super maneiro. Tipo, o cara que foi na Segunda Guerra Mundial, que hoje em dia a gente caga pra ele, mas pra ele foi maneiro. Não, não foi maneiro, mas ok. É, era pra ter sido maneiro. É. Eu acho, só uma ressalva, assim, eu acho legal essas coisas que a gente conta até... Eu também contei essa história de uma celebridade e tal, mas eu acho que às vezes muita gente que trampa em jornalismo, cara, eles acabam distorcendo um pouco isso, porque, sei lá, ou é um cara que foi trabalhar com games, não necessariamente porque ele gosta de games, mas porque ele pensa em trampolim, assim, ah, eu quero trabalhar com games para viajar para fora, para ganhar jogos de graça, que é o mesmo que, sei lá, você querer escrever sobre futebol para ir no Pacaembu domingo sem pagar, né? Então, eu acho que essa glamourização é um pouco perigosa, cara. Eu, se eu fosse dar um conselho, primeiro que eu falaria que ninguém faz jornalismo porque quer ganhar dinheiro, né? Você faz porque tem uma paixão por aquilo. E, mas um outro conselho seria, ninguém faz jornalismo de games pensando nos benefícios, cara. Faça porque você realmente gosta daquilo, que... Exatamente. Vai ser muito melhor. É, e até assim, tipo, tanto que naquela hora eu fiquei tão, às vezes, tipo, maravilhado que eu tava ali falando com pessoas que eu gostava, que eu esqueci do meu trampo. Eu tava na mesa do Uncharted e não fiz uma matéria. Eu não entrevistei aquelas pessoas. Sim. Eu não, sabe, tipo, eu não peguei nada que o mundo inteiro não tinha. Então, tipo, eu lembro como uma memória super bacana, um momento que eu vou sempre guardar, mas foi uma hora que eu não fui jornalista, eu fui fã. Uhum. Então, por exemplo, essa como foi a minha primeira E3, eu gosto de pensar que foi a primeira de muitas, eu realmente fiz muita bobeira. Na próxima, eu já vou meio com um colete de prova de bala, tipo, ó, você vai às vezes trombar com o Cliff Bleszinski na festa, mas ao invés de falar, porra, mano, seu jogo é foda, você vai chegar nele e falar, ô, e aí, você tem um DLC programado? Como é que é? Tal, sabe? Vai fazer o seu trampo, assim. Então, tipo, eu guardo, eu sempre vou guardar comigo esse tipo de lembrança, ao mesmo tempo que eu vou guardar o ensinamento de, tipo, brother, você tava com a diretora do jogo, por que você não entrevistou ela? Sabe, tipo, você tava com a diretora, você tava com o gravador e você conhece a série. Fazia meia dúzia de perguntas, pá, exclusivo do IG. Quando você consegue equiparar as coisas ou até, tipo, desencanar do seu lado fã por uns minutos, que é ali que você vê que você é um profissional de verdade, que você é um profissional, tipo, bom no que você tá fazendo. Eu não fui, mas eu já dou esse toque também que, tipo, sejam. Uhum. Pessoal, eu sei, eu conheço meus ouvintes, eu conheço cada um de vocês. O pessoal quer saber a história da puta, cara. Cara, eu tinha até esquecido dessa puta. Os ouvintes do controle não esquecem. É que assim, é que é foda que eu fico contando a história, mas na verdade é uma história do Douglas Pereira. É que assim, a gente foi convidado pra uma festa da Nintendo. Pra melhor festa do mundo. É, puta, pra... é Nintendo, é isso mesmo? É, meu, não, segura essa. É Nintendo Latin America. Que era só pros distribuidores da América Latina, pros jornalistas da América Latina e tal. Beleza. A gente nem ia, porque a gente tava destruído, a gente trabalhou muito durante o dia. Só que aí chegou lá, tipo, aí tinha aquela palavrinha mágica, Hollywood, no convite. A gente, mano, vamos, vai. Tipo, porra, a gente tá em Los Angeles, vamos pra Hollywood. Tipo, foda-se, que a gente não durma hoje escrevendo matéria. Era a festa da Nintendo com a Jennifer Lopez, era Latina. Aí a gente foi e era num prédio lá na Hollywood Boulevard. Eu não lembro se é esse o nome da avenida. Não deve ser, mas foda-se. É naquela avenida da Calçada da Fama, das Estrelas e tal. Aí a gente foi, chegou, entrou no prédio e era lá na cobertura. Subimos e tal. É, a gente chegou na festa. Era uma festa com tema anos 80. Então, tipo... aquelas músicas de disco e tal, umas minas de patins e tal. Aí eu falei, nossa, tal, pô, maneiro. Que as meninas eram provavelmente, tipo, contratadas da Nintendo pra entreter o pessoal. Só que uma delas, espertona, falou, pô, já tô ganhando a minha grana aqui da Nintendo, pô, tem esse bando de jornalista nerd, gordo, loser, eles, mano, nunca viram uma mina gostosa que nem eu, vou tirar um por fora. Aí ela foi, a gente, mano, eu juro pra vocês, a gente chegou na festa, foi o tempo da gente pegar um prato, colocar comida, sentamos, a mina chegou e começou a cantar o Dogão, que é o Douglas Pereira que nós estávamos lá. Tava eu, Douglas Pereira e o Pagotto, que era o nosso câmera nessa cobertura. Aí a gente tava lá comendo e aí ela começou, ah, tal, como é que você tá? Tá se divertindo? Ele, não, você acabei de chegar. Final Fantasy, né? É, do Dogão tinha que ser assim, né? Ah, e aquele jogo japonês louco que ninguém jogou, tal, aí ele ia se ligar na mina. Aí tal, aí ele falou, não, a gente acabou de chegar, estamos comendo aqui, que a gente não comeu o dia inteiro. Ele, ah, e depois de comer isso aí, você tá afim de ter uns bons momentos? Aí eu já olhei pro lado, eu já olhei pro lado, eu falei, mano, é que vocês não conhecem o Dogão. O Dogão é daqueles introspectivos, assim, tipo, ele é um nerd meio padrão, sabe? Tipo, aquela pessoa assim, tipo, que não fala muito alto e tal, dele. Encosta aí, na mulher assim, já fica se tremendo todo. É, tal, aí eu falei, mas ele tava de boa, até tava conversando bastante com a menina e tal, eu falei, what? Eu virei assim e comecei a prestar atenção. Eu até dei um tapa na cabeça do nosso câmera, falei, mano, presta atenção nisso. Aí a mina lá cantando, aí ele, não, melhor não, tal, pô, tô aqui, a gente vai embora daqui a pouco, ele dando um perdido na mina, né? Aí isso. Só que eu não tinha entendido que ela era uma puta. Achei que ela tinha realmente curtido o cara. Sim. Gente, eu sou muito inocente, sério. Tu pensou aqui, né? Festa da Nintendo, mundo do amor e da amizade, só pode ser isso. É, sei lá, cara. Tipo, vamos aí, vamos jogar Mario Party juntos e tal. É, e aí os caras queriam. Aí foi, tipo, aí ele dispensou a mina. Eu virei pra cara dele e falei, Dogão, o que aconteceu, cara? Ele, era uma puta e tal, queria me levar pro lugar. Eu olhei assim e falei, mano, por que você não foi? Aí ele olhou assim, mano, eu não tenho dinheiro. Eu falei, foda-se, a gente arrumava, o Ig pagava a puta, vai! Aí ele falou, não, melhor não. Aí depois eu olhei assim a mina e falei, porra, gostosa, mas eu também não iria, não. Tipo, ela cobrou mó cara, ela cobrou $70, velho, por uma hora. Eu falei, mano, não. $70? Dois, falei, pô, não, só ele, tá louco? Ah, tá. Ele é negão, imagina. Tipo, eu chego lá com pau normal, o cara chega e desenrola o negócio. Não, vou me sentir mó mal. Não, não quero ele não. Eu chego lá com pau normal. Vou sozinho, sabe? Aí, mas eu olhei assim e falei, não, $70 é muito caro. Tipo, com $70 eu vou na GameStop e compro uns 10 jogos usados. É nisso, né? O futuro do mundo tá baseado nisso aí, né? É. Não, mas, tipo, o foda é que foi estranho, porque, tipo, mano, uma festa da Nintendo, sabe? É, tipo, eu fiquei mais surpreso com isso. Tipo, festa da Nintendo. É que assim, tipo, quando você faz esse tipo de coisa, você contrata as meninas numa agência de modelo, claro, e você não pode se responsabilizar pela índole de cada uma, né? Então, o engraçado é que, tipo, a gente sempre fala, tipo, porra, era uma puta, uma festa da Nintendo, que Red Fizame colou lá depois, conversou com a gente, tudo. Então, tipo, é mó bizarro, assim, sabe? Tipo, coisas que realmente só acontecem na E3. Bizarro, cara. Era uma profissional, né? Que loucura. É. Bom, então, depois dessa história saudável, todo mundo vai querer ir na festa Nintendo, manda Six. É, eu só, pra finalizar, assim, gostaria de saber o que... Vocês já deram algumas dicas aí pro pessoal aí, que é seu jornalista de games. Tem mais alguma coisa aí que vocês querem deixar de recado pro nosso ouvinte aí, se ele for muito novo, se ele quer participar dessa profissão aí, jornalista de games? O que tu dá de dica? O pulo do gato. Eu tenho, cara, eu tenho uma sugestão e um trechinho de uma frase legal que eu queria ler aqui. A sugestão é que, cara, você tem que saber escrever bem, escrever legal, e geralmente você escreve legal porque, pô, você gosta disso e você tem uma boa formação. O que eu sinto mais falta hoje é de galera com uma boa bagagem, sabe? E não falo só de jogo. É de filme, é de livro, é de vida. Você tem que ter uma boa formação em tudo, cara. Não é só jogar videogame e entender tudo de videogame. A gente tá procurando muito além disso. E uma frase que eu queria ler aqui, que eu consegui achar agora, que é de um cara chamado Robert M. Persig, não sei como pronuncio o nome dele. Ele tem um livro muito foda que chama O Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, que ele vai narrando a viagem dele pelos Estados Unidos e falando de filosofia e de manutenção de motocicletas, sem metáfora. Fala mesmo, quebrar o não sei que lado, não sei o que, primeiro você tem que fazer não sei o que lá e pegar um pedacinho de, e vai embora. E, assim, nunca tive uma moto, mas enfim, é um livro muito bom. Uhum. E essa frase dele que fala um pouco disso, de games ser essa coisa que ninguém valoriza. Ele fala o seguinte: os outros poderão imaginar maneiras de expandir o destino da humanidade. Eu só quero falar sobre o conceito de motocicletas. Acho que o que eu tenho a dizer tem valor mais duradouro. Aí a gente pode chorar, então, as palmas ao fundo. É, as palmas ao fundo, com certeza. É isso que eu acredito. Exatamente. Bom, eu acho engraçado quando as pessoas pedem pra eu dar conselho e falar: ah, como você entra no mercado de games, porque eu sou um moleque. A questão principal é que, assim, tipo, eu acho que, como o Renato ressaltou, se você acha que você... ah, eu quero trabalhar com videogames, eu quero trabalhar com jornalismo, antes de tudo, antes de focar nos videogames, você quer ser um comunicador, cara, vai aprender a se comunicar. E isso eu falo de texto, e isso eu falo de vídeo, e isso eu falo de áudio, e isso eu falo de redes sociais, e isso eu falo de tudo. Vá aprender a se comunicar. Eu não tô falando que as pessoas se comunicam mal, mas sabendo fazer isso, o resto é um pouco mais simples. Porque a partir do momento que você sabe escrever, por exemplo, eu já passei por isso, eu sabia escrever. Não que eu seja fantástico, mas ok, eu sei escrever. Eu posso, se eu pesquisar e conversar com as pessoas certas, eu posso falar de economia, eu posso falar de política, eu posso falar de automobilismo, eu posso falar do que eu bem entender, porque eu sei pegar a informação, filtrar o que é importante e passar isso pro meu público. Então, não importa se você joga pra caralho, se você já zerou Demon Souls com as mãos nas costas e com uma venda. Ok, isso é legal pra caralho. Coloca no YouTube que você vai ter view pra cacete. Mas isso não te faz um bom jornalista. Então, o que eu acho assim, tipo, o mais importante da nossa profissão é você ter personalidade e você saber trabalhar informação. Então, treinem isso, sabe? Tipo, e uma coisa que eu pessoalmente acho super legal. Cara, se vai fazer um blog, faça um blog com personalidade, sabe? Não fica só no copia e cola. Busque coisas diferentes. Busque nichos diferentes, às vezes, ou maneiras diferentes de você mostrar aquele assunto para as pessoas e as pessoas entenderem coisas que, às vezes, elas não entendiam. Às vezes, elas enxergarem coisas que elas não enxergavam. Pontos de vista diferentes, sabe? Agregue. Tem que ser mais um levantando a mão para o Genkidama, né, cara? Exatamente, né? Pô. Oh, e só mais uma dica para quem está começando, ou para quem quiser, sei lá, um dia escrever no Kotaku, ou ter alguma coisa assim, pelo menos, uma dica é: nunca escreva "o destaque fica por conta de", o jogo lhe coloca na pele de, tantos outros clichês que a gente tem desde 1932 na imprensa dos games, cara. E parem de dar nota nos reviews também. Aí beleza, aí por favor, começa a ter mais uma chance. Assim. Tipo, e fuck, man, tipo, para com isso, para dar vontade de dar um tapa na cabeça. Fala, como não, assim? Da nota em review é caído? Cara, que é foda, assim, tipo, por mais que o público peça, e de vez em quando você tem que dar o braço a torcer e fazer o que as pessoas estão pedindo, porque afinal de contas você tá fazendo pra elas. Cara, quando você... minha opinião, pessoal, não tô falando aqui pelo Ig, tô falando pelo Caio. Eu acho que quando você coloca uma nota enorme, assim, sabe? Tipo, no final do teu texto, no começo do teu texto, você dá, tipo, 5 estrelinhas, uma jujuba, um positivo pra baixo, um pra cima, uma bundinha mais bonita, uma bundinha mais feia. Cara, isso meio que, tipo, você tá pegando todas aquelas horas que você jogou, todas aquelas sensações que você teve com aquele jogo, tudo aquilo e resumindo aquilo num número. E eu acho isso tão injusto, mas tão injusto com o trabalho da pessoa que tá escrevendo o texto. Porque tem muita gente, infelizmente, e isso, cara, me dá câncer, que vão no site, abrem: ah, ele deu 9. Não, ele deu 7 pra um jogo que eu curto pra caralho. Seu merda, você não entende nada. Não lê o texto. Eu acho que isso dá 5 podcasts à parte, né? Mas o que eu quis dizer com isso é que jogo é experiência, não é produto, cara. E quando você começa, seja dando estrelinhas, notinhas, ou seja repetindo expressões, chavões, tá na cara que você tá abordando de um jeito que, cara, não, você tá sendo preguiçoso, no mínimo. E é, pelo menos isso, na linha editorial que eu sigo, não, não é o que eu quero. É o que a gente fala aqui, que é jogo não é geladeira. Você não pode fazer um review de um jogo do jeito que você faz um review da geladeira. Numa geladeira, eu posso falar, nossa, ela dura, nossa, ela consome menos energia. Você trabalha com números. Num videogame, você trabalha com sensações, você trabalha com sentimentos, sabe? Tipo, como que eu vou passar pro meu leitor que eu chorei no final desse jogo? Que esse jogo me tocou a ponto de eu ver aquele personagem, de eu ouvir uma música, como eu faço até hoje, que eu ouço uma música, a música do final, a Compass, do Red Dead, eu choro, cara. Então, tipo, como que eu vou passar isso pra um cara? E como que eu vou resumir isso num número? Sabe? Então, tipo, essa é uma discussão que, meu, a gente podia fazer mais 50 podcasts sobre isso. Mas é uma coisa assim que, tipo, eu acho que quando você não faça do seu produto, da sua produção, não nivele isso por baixo. Eu acho que é o que eu mais acredito, assim, pessoalmente, sabe? Não nivele por baixo. E aproveitando isso que o Caio disse, vamos dar então uma notícia exclusiva pros manos aqui, né? Já que é tão importante ter um negócio exclusivo, né? Então, olha aí. Sempre é bom. Pode assinar um NDA aí, vocês podem aí, a gente define uma hora na madrugada, assim, pra publicar e tal. Mas a grande notícia exclusiva é que a gente vai mudar pra uma redação na Rua do Ig. Ah, caralho! Que ótimo, mano. É uma coisa meio bizarra. A gente vai ficar ali na Rua Amauri, né? Pra quem não conhece São Paulo. Ah, eles vão ficar ali onde? Vocês vão ficar onde ali? Do outro lado da 9 de julho. Tem 5 metros de Rua Amauri do outro lado e a gente fica ali. Ah, pode crer. Do lado, perto daquela agência de viagem? Perto do boteco. Não tem agência de viagem. Boteco. Bom, mas porra, pô, Caio, maneiro, fraco, hein? Velho, que bacana. Tá sabendo onde é que a gente se viaja, não tá sabendo onde é que é o boteco. Eu acho que é a mesma coisa pro Caio. Que tudo ali é caro, velho. Eu não bebo ali. Mas essa é exclusiva, só vocês têm, então. Vamos valorizar aí, por favor. Com certeza. Que bacana, velho. Que bacana. Olha aí. Notícia exclusiva. É. Então tá, gurizada, acho que... De nenhum lugar. É. Então tá, meus jovens, acho que era isso, né? É, com certeza seria muito mais coisa pra gente falar e pedir, perguntar pros nossos ouvintes e tal. Até questões nossas aí pra saber. Mas... Podcast é isso. É, nesse aqui tá muito bom. Vamos agradecer aí o pessoal. Muito com obrigado, certeza. Caio, muito obrigado, Renato. O pessoal é muito famoso aí, né? Falou. Não, eu tô aqui, enquanto eu gravo com vocês, eu tô fechando a porta com o pé, porque tem muitas gurias pedindo autógrafo, né? Aqui na minha porta. Muitas fãs atrás, né? Eu faço isso todo dia. É, pô, valeu pelo convite aí, galera. A gente nem se conhecia, né? Nem trocava ideia, mas tô seguindo os malucos no Twitter aí. Vamos estreitar esses laços e trocar ideia sempre que possível aí. Isso que é bonito, sempre opiniões, sempre criando coisas bonitas. É, como as putas da Nintendo criando amizades. eu queria agradecer também novamente a oportunidade de estar gravando aqui com o Super Controle, de estar falando com os chapas, que mais dois podcasts eu começo a falar com esse sotaque infernal. De novo. A gente tenta, pelo menos eu falo até pelo Bueno também, que a gente tenta fazer de uma maneira, jornalismo de uma maneira divertida, de uma maneira diferente do que é o meio que o quadradão aqui do Brasil. Então, tipo, e é legal a internet, principalmente para estreitar o laço também com o nosso público-alvo. É bem divertido, às vezes, você tá no Twitter e chega um leitor teu e fala, mano, que bosta aquele texto. Aí você fala, mano, mas por quê? Ele, não, isso. Aí você começa a conversar, você acaba terminando amigo do cara, sabe? Então, tipo, eu acho isso super, super importante. Assim, sempre que vocês precisarem, pode chamar que a gente dá um furo aqui na namorada, dá um pinote no chefe, que a gente arruma um espacinho e grava com vocês. Isso aí. Sinceridade total. É então, isso, né? Então tá. Manda, Diego. Não, assim, não. Foram ótimas dicas, um papo muito bacana. Depois desse cast, até o gordinho do Baixa Aqui Jogos tem futuro no jornalismo. É isso aí. Que maldade. É um abraço aí, Renato. Obrigadão. Então tá, gurizada, chegamos a mais um final de Super Controle Podcast. Comentem, agradeçam, sigam, tem os twitters, tem os contatos dos nossos entrevistados aí, todo mundo, sigam, visitem os sites e continuem a atazanar a vida deles, que faz parte, sim, eles liberaram, vocês podem. Mandem fotos das suas irmãs também pra eles. E era isso então, até o próximo Super Controle Podcast. Um forte abraço, Abaiô, a todos. Valeu, Abaiô. Valeu, abraço, pessoal. Valeu. Leads back to you. Now I know the only compass that I need was the one leads back to you.